pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou. Hoje eu tô no jeito, não rejeito, beijo, tô de bem com a vida. Minha vibração tá positiva, no balanço da batida, bate o som do tamborim. Hoje eu tô no jeito, não rejeito, beijo, tô de bem com a vida. Um beijo roubado, pegada de jeito gostoso, ousado, nunca foi pecado aqui. E para! Pega no queixinho da menina, pega no queixinho da menina, dá de uma provocada. E beija, agarra, e beija, agarra, agarra, e beija, agarra. Pega na cintura da menina, pega na cintura da menina, e dá-lhe, dá-lhe uma juntada. E pega, agarra, e pega, agarra, agarra, e pega, agarra. Agora troca! Pega no queixinho do menino, pega no queixinho do menino, e dá-lhe uma provocada pra deixar ele maluco e você mais desejada. E vaza, e vaza, e vaza, e vaza, e vaza. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou. Hoje eu tô no jeito, não rejeito, beijo, tô de bem com a vida. E a vibração tá positiva, no balanço da batida, bate o som do tamborim. Hoje eu tô no jeito, não rejeito, beijo, tô de bem com a vida. Um beijo roubado, pegada de jeito, eu sou de ousado, nunca foi pecado aqui. E para! Pega no queixinho da menina, pega no queixinho da menina, dá-lhe uma provocada. E beija, agarra, e beija, agarra, agarra, e beija, agarra. Pega na cintura da menina, pega na cintura da menina, e dá-lhe, dá-lhe uma juntada. E pega, agarra, e pega, agarra, agarra, e pega, agarra. Agora só! Pega no queixinho do menino, pega no queixinho do menino, e dá-lhe uma provocada pra deixar ele maluco e você mais desejado. E vaza, e vaza, e vaza, e vaza, e vaza. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou, beijei também. Já pegou, peguei, já beijou. Quem gostou faz barulho. Valeu!